No ar, Estúdio Condá, com Raquel Lang, questionando, interpretando e discutindo o que é notícia. Estúdio Condá, a informação que faz a diferença. Patrocínio. Calçados Novo Hamburgo, ninguém vende mais barato. Três lojas em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Crédito Oeste, ajudando a você crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap, comercial de máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Fone 3324-3152. Despachante Central, o Despachante Central parcela o seu IPVA, multas, licenciamento e transferência em 6 vezes no cartão. Ligue 3324-7485. J. Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. Venha nos visitar e conheça o novo 208, o motor mais econômico do Brasil. Faltam 10 minutos para as 9 horas da manhã. Bom dia, Chapecó. Bom dia a todos os municípios que nos acompanham nessa manhã com cara de segunda-feira, manhã pós-feriado. Enfim, finalmente o sol brilha na capital do Oeste e assim deve permanecer pelos próximos dias. Quanto à previsão do tempo, a mínima foi de 7 graus, máxima prevista para hoje 19 graus e aqui no centro da cidade 10 graus a temperatura. Olha, o Michel Temer foi vaiado durante a cerimônia de abertura da Paralimpíada no Rio, no Maracanã. Temer estava ao lado da mulher, Marcela Temer, ela o aplaudiu quando ele cumpriu o protocolo e declarou as Paralimpíadas abertas. Teve uma falhazinha ali no microfone, então não deu para ouvir a frase inteira, mas o que deu para ouvir sim foi a vaia, essa era perfeitamente audível. Pela manhã, durante o desfile de 7 de setembro em Brasília, o presidente já tinha sofrido também com uma reação negativa, né, de quem assistiu o desfile, que gritou lá o fora Temer. A gente fez essa avaliação aqui e também os nossos comentaristas fizeram no sentido de que com o tempo o clima deve serenar. Essa é a avaliação. Mas enfim, o que vai fazer com que isso aconteça numa velocidade mais rápida ou mais lenta? A capacidade do Temer em articular, em conseguir promover melhorias em vários aspectos do nosso querido Brasil. Estamos precisando de muita coisa ao mesmo tempo. Então, vai depender essa história de super empoderar o presidente também. É um mito, não é ele sozinho, mas eu falo muito na capacidade de articulação que Temer deve obter. Talvez por esse lado seja bom ser uma raposa velha da política, quem sabe ele consegue convencer o Congresso, né? Diminuir gastos, acertar, não cortar onde não pode ser cortado, né? Mas com sensatez, com um pouco de sabedoria, quem sabe a mão na consciência dos nossos parlamentares. Olha, fazer o Brasil voltar a crescer não é tarefa fácil, mas é uma boa medida para acalmar o cidadão. Um setor da economia que exemplifica muito bem isso é o comércio. A atividade varejista, eu andei olhando aqui alguns números, ela registrou uma retração de 0,9% no mês de agosto. E agosto é para ser um mês bom por conta do Dia dos Pais, que é uma excelente data de vendas. Na comparação com julho, segundo o indicador Serasa Experian, essa queda então foi registrada. Na comparação com agosto do ano passado, foi 5,7% o índice de retração. É um índice considerável. Apesar de ter sido a 13ª queda consecutiva nesse critério de comparação, ela até que foi a menor, esse 0,9%, foi o menor índice nos últimos 11 meses. Então, foi ruim, mas é o menos pior até agora. Se a gente pensar só no mês de agosto, de todas as categorias pesquisadas, todas elas tiveram recuo na atividade varejista. O maior foi o de 3,4% no segmento de veículos, motos e peças. O setor de móveis e eletroeletrônicos de informática caiu 2,2%. O de tecidos, vestuário e calçados, 1,3%. Quem menos caiu e os melhores índices apresentou, 0,3% foi a menor retração, segmento de material de construção.

São 9h04, até me estrei aqui que eu estava conversando com os entrevistados no intervalo, porque não são números muito positivos, mas sempre tem, ou talvez nesse lado a gente consiga pensar nisso tudo, um lado bom. Eu digo sempre aqui, a publicidade, o comércio, aqui por experiência da casa, né, são setores que sofrem em época de recessão, são os primeiros setores a serem cortados. Portanto, José Carlos Benini, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Chapecó, bom dia, seja bem-vindo. Essa avaliação do Serasa Experian, ela reflete a realidade de Chapecó? Quando ouviu esses números todos colocados, compreendeu que isso vale também aqui para Chapecó, que a gente costuma dizer, olha, é uma ilha, ainda consegue se virar um pouco em relação ao contexto nacional? Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os associados nossa CDL. Claro, nós sempre falamos que Chapecó é diferenciado. Não só nós falamos, mas ouvimos as pessoas de outras regiões falar. Realmente, Chapecó é diferenciado, né? Claro que nós sentimos isto, né? A recessão. Mas um mês de agosto ele começou a reagir, né? Alguns setores já mostraram alguns sinais de positivo. Então, isso para nós, né, do comércio, é muito bom, né, porque se não circula valores, dinheiro, né, o comércio não vende. Então, comércio Chapecó é diferenciado, sim. Nós temos diferença com outros, inclusive muito com nossos vizinhos aqui do Paraná e Rio Grande do Sul. E hoje nós somos uma referência. E como é que se dá essa diferença? Porque a contenção, claro, o desemprego aqui em Chapecó, e eu falei antes, o que impressiona é ter que colocar o comércio deprime por conta também do desemprego, essa é a situação mais triste que tem. Não tem situação mais triste do que essa, né? É o pai de família perder o emprego. Isso está relacionado, então, dizer, olha, ainda estamos melhor que Paraná e Rio Grande do Sul, Chapecó ainda se vira. Nesse se vira, entra a questão do desemprego ou pegou geral? Não, exatamente, que o agronegócio hoje está segurando o emprego, o que lidera em Chapecó. E se você tem emprego, você, né, tem dinheiro no fim do mês. E tendo no fim do mês dinheiro, você vai consumir, você vai gastar. Então, esse é o nosso ponto positivo. É o que nos segura. Eu quero dar bom dia para o Clóvis Spor, que é vice-presidente da CDL, e ele atua no setor da construção civil. Spor, lendo aqui, a gente viu que os setores mais preocupantes são o do comércio varejista e o setor de veículos, motos, né? E foram os que mais apresentaram queda ou retração, são nomes tristes de se falar. Um contraponto é a construção civil e o setor supermercadista. Mercado é fácil, a gente precisa comer. Agora, os números aqui, por exemplo, a retração do segmento, desculpa, de material de construção foi só de 0,3, enquanto o de veículos foi de 3,4, pegando só agosto como exemplo, né? Então, esse diferencial, a construção civil, eu uso muitas palavras, se vira, dá um jeito, podia usar o menos pior que usou a minha aqui. Né? Enfim, como é que fica esse contexto? Bom dia. Bom dia, Raquel, bom dia, ouvintes. Obrigado pela oportunidade. A gente agradece, em nome da CDL e dos associados, a oportunidade de estar aqui. Eu acredito que a construção civil, ela talvez não tenha esse reflexo tão negativo como os demais setores, em função de um ciclo ser mais extenso, né? Você não tem os reflexos tão imediatos com relação a uma determinada crise no país aqui, como nós estamos discutindo. Então, o que você para primeiro de fazer é bens e consumos, como, por exemplo, os automóveis, eletrodomésticos, que você tem a condição de, no dia seguinte, estancar isso, optar por outro bem ou não comprar esse bem. Enquanto que a construção civil, entre começar uma obra e terminar ela, normalmente quando você começa, você já tem uma programação de longo prazo. É lógico que também se tem os reflexos da crise, porque na medida em que a venda, a comercialização não se dá mais na velocidade que vinha acontecendo. Mas a obra tem que continuar. Se você tem um planejamento mínimo, por um período você mantém uma estrutura funcionando e mantendo e gerando os empregos. Mas também tem que ser dito que ela sentiu, sim, os reflexos. Os financiamentos estão mais delicados, mais difíceis. E novos investimentos é que estão agora por aguardar. E talvez o reflexo disso vai ser daqui a pouco, digamos assim. Nós ainda tivemos também os programas que foram sempre incentivados, mas hoje já há uma necessidade de reavaliar os programas e certamente os créditos serão mais difíceis. E aí o reflexo pode acontecer também, apesar que a gente já imagina que a retomada chegue e talvez fique só uma oscilação a nossa crise na construção civil, não com uma profundidade, talvez com alguns segmentos. Olha, é curioso isso, porque andando por Chapecó, à noite, vou dar um depoimento aqui para ilustrar um pouco. Tinha uma iluminação estranha, bem alta. Eu falei, mas o que é isso? Eu estou enxergando luzes lá longe, luzes distantes, o que era? Era aquele guindaste, aquele mega guindaste que começou a ser utilizado nas construções. Até a cegueta que entender, demorei um certo tempo para ver que era um guindaste. E aí, parando para observar, me veio isso, mais ou menos o que o Sport escreve aqui. A gente não viu como nas grandes cidades está acontecendo a obra parar. O guindaste estava lá, iluminado, aí depois mais outro, aí você começa a reparar, são muitos essas mega estruturas, não é uma só, são várias pela cidade, no indicativo de que não houve parada da obra. Então, isso vai mais ou menos consonante com o que ele diz. Por outro lado, também, sim, aí teve aquele segmento que disse, olha, eu ia aumentar a minha cozinha, eu ia reformar o meu banheiro, não vou. Não vou porque não tenho condição. A gente chegou a ver, registrar no setor desemprego ou realmente o que a gente enxerga é o prédio continua apesar da crise e os empregos estão mantidos ou não? O setor teve que dispensar? Não, o setor de um modo geral dispensou. No Brasil, de um modo geral, dispensou em função de que algumas obras de grande impacto de empregabilidade realmente terminaram ou estagnaram. Agora estou me referindo especificamente à questão das Olimpíadas. Aí o setor público misturado com o privado. Isso, exatamente. A própria questão da Lava Jato pegou megas empresários da construção civil, então também houve uma desaceleração total e novas contratações estão praticamente canceladas nesse momento. As parcerias públicos-privadas que poderiam, né? E ainda pela própria Copa do Mundo, ainda teve reflexo. Mas não, o setor sim, ele teve desemprego de um modo geral no Brasil, principalmente nesses grandes centros, que também tinham esses grandes conjuntos habitacionais sendo construídos, também deu uma reduzida. Em Chapecó, eu diria que o setor se manteve estável. Ele não agregou novas vagas, mas também não deixou de reciclar, mas sem perder condições de trabalho. Então, aqui o reflexo é um pouco menor, sim. E também o seguinte, Raquel, como eu falei antes, as empresas que procuram se planejar, o que acontece agora? Elas não estão parando para que quando o momento bom voltar, elas estejam com as condições de venda de imóveis já bastante adiantadas, né? Porque se a gente for parar e quando a economia for voltar, nós querer começar uma obra, nós vamos chegar atrasado. Então as empresas também, com um ritmo um pouco menor, elas não param na esperança daqui um ano e meio, as coisas mudam significativamente, pelo menos, ou melhoram significativamente, e aí a gente pode retomar sem ter parado, estagnado o segmento. São os diferenciais, e olha como é curioso, apesar dos números todos negativos, como o Chapecó às vezes consegue oferecer pequenas leituras diferentes. Eu não gosto de ver assim aquela propalação excessivamente otimista, somos uma ilha de prosperidade. Não. A gente tem problemas, a gente sente os problemas, mas nós somos diferentes, sim, são os dois opostos, né? Dá para fazer duas leituras no mesmo momento. Quero dar bom dia para o Jean Carlos Oanazzi, que é diretor executivo da CDL, vamos ater um pouco aos números. Eu ouço às vezes aqui o seguinte, e é uma leitura também política, é o sentido de que a crise abalou o mundo inteiro, no Brasil não podia ser diferente, com Dilma ou sem Dilma a situação automaticamente iria melhorar. Eu tenho ouvido muito isso. Quando melhorar, porque melhora. Com um gênio à frente da economia ou com uma pessoa sem a menor condição de tocar a economia, independentemente disso, há melhora. O Partido dos Trabalhadores se ressente também, diz, olha, tirar a Dilma por um mau momento, sendo que esse mau momento vai passar de toda forma, foi algo extremo. É claro, é ligado assim, existe esse entendimento de que é só esperar, não tem que fazer grandes sacadas geniais. Para com essa história de empoderar o presidente ou a presidente, que isso não existe. Vocês concordam com isso? Vai haver uma melhora e ela é automática? Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes. Olha, Raquel, a questão da entidade em relação às mudanças de governabilidade, ela vem no sentido de renovar as esperanças. Nós acreditamos que essa mudança que houve recentemente, ela não vai, como você disse, não é algo que liga um botão e a partir de agora tudo muda e transcorre da melhor forma possível. É necessário agora muitas ações e, principalmente, eu acho que isso tudo serviu para, acredito e tomara que tenha servido, para que o próprio governo perceba que quando há uma dificuldade nas empresas, por exemplo, Raquel, elas necessitam reduzir gastos, se ajustar às novas condições que se apresentam e não podem gastar mais do que aquilo que geram de resultado para sua empresa. Então, a esperança é que esse novo governo ele consiga fazer os ajustes necessários e, com o decorrer aí de 2 ou 3 anos, possa ajustar as contas públicas, porque a gente já sabe que a previsão de déficit para esse ano já é muito alta, ou seja, gasta-se mais do que se arrecada. E é uma questão de médio e longo prazo que precisa ser revisto. Então, isso tudo ajustando, quem sabe nós possamos aí, em questão de 4, 5, 6 e aí 10 anos, ter uma perspectiva diferente do que vinha até então. Olha que curioso essa medida de tempo, né? Hoje, qualquer previsão, claro, ela é um pouco temerária, porque a gente está vivendo uma situação muito... muito específica, né? Que não é todo o país, os países passam por crises, mas não são todos os países que, ao mesmo tempo que mergulham numa crise, impedem uma presidente de governar. Então, a gente juntou aí dois fatores que vamos dar uma olhada no mundo, né? Às vezes acontece, mas não concomitantemente. Então, isso é uma avaliação complicada. Vocês exercitam isso na Câmara de Dirigentes Lojistas? O sentido de que, bom, agora vai ou não, agora piora? Existe mesmo esse atrelamento para vocês, essa leitura política? Não político-partidária, não estou aqui falando em, vamos falar em prol de partido A ou B, mas o entendimento do peso político de uma decisão que foi tomada e o reflexo dessa decisão, como é que vocês encaram isso? Olha, vai melhorar, vai piorar? Bom, em tudo isso existe a confiança, né? Em tudo que você falou, a confiança estava perdida, né? Dos trabalhadores, do povo brasileiro. Com tudo isso, o povo, né, a população vai desacreditando da presidente quem manda. Tem muitas medidas que elas não são tomadas por causa da política, né? E com isso vai separando o país. Então, queremos agora, por exemplo, nós tínhamos a política, a Olimpíada, o impeachment, tudo isso misturou, né? E o Brasil ficou parado. Então agora, né, com a retomada da confiança, né, esperamos aí medidas, né, que estão à vista a ser colocadas pelo novo presidente, que se vá, né, devagar retomando essa economia. E creio eu que sim, né, porque se nós temos confiança, nós vamos trabalhar, nós vamos acreditar, e acreditando a gente chega lá. Eu só gostaria de complementar, Raquel, nesse aspecto, que a CNDL, que é a Confederação Nacional das Câmaras de Dirigentes Lojistas, ela mede isso em números, efetivamente. Então, ela tem a condição de avaliar quantitativamente essa questão que você colocou. E agora a gente esteve num evento, e eu tive a oportunidade de pegar a revista que foi publicado, os indicadores de confiança, né? E nós tivemos uma belo acréscimo nessa questão de confiança nesses últimos meses. Então, eu só vou, me permite ler aqui que a confiança avançou 20,6% na comparação de julho deste ano ao mesmo mês do ano passado. Então, quer dizer que no ano, a confiança do setor aumentou 20,6%, passando de 37% a 44% num índice máximo de 100. Ou seja, estamos ainda abaixo dos 50%, que seria a metade da confiança, mas um grande incremento em relação ao que nós tínhamos um ano atrás. Isso desperta, obviamente, a condição de que o setor percebe que tende a melhorar a nossa economia. Agora, entre essa percepção e a efetivação disso, é que nós estamos, nesse momento, aguardando algumas medidas que se transcrevem em realidade, né? Então, ainda tudo isso é muito sutil e muito subjetivo. Isso é muito curioso. Quando o Spohr fala aqui em confiança, eu me lembro, por exemplo, do setor de segurança pública, que um dos medidores do sucesso ou não é a sensação de insegurança ou de segurança. E é uma sensação, é subjetivo, porque o próprio nome já diz, mas é computado. Então, muitas vezes dizem, olha, a criminalidade está desse jeito. Ah, mas o que importa é a sensação de segurança do cidadão. É extremamente subjetivo, mas é utilizado como medidor de uma situação real. No mesmo caso aqui, é confiar ou desconfiar. Como é que se mede isso? O que significa isso? Eu posso pensar, tem uma pessoa muito, muito rica, que ao invés de especular na bolsa, agora que ela confia, ela vai aplicar numa empresa e a empresa vai gerar empregos. É um raciocínio bem básico esse. Eu preciso chamar intervalo comercial e na volta a gente especula um pouco sobre, especular é o termo, né? Um pouco sobre isso, esse sentido de que, poxa, será que tem dinheiro contido esperando para ser aplicado ou não? O que existe mesmo é um corre-corre e um receio, enfim, de que a situação não se ajuste. Olha, o Zonazzi falou aqui até 10 anos para a gente tirar, de uma forma geral, o pé da lama. E aí fico pensando, o que a gente vai fazer nesses 10 anos? Então, em intervalo comercial, a gente continua a discussão daqui a pouquinho. ZYJ746. Rádio Super Condá M610. Chapecó, Santa Catarina. A Casas Bahia está trocando o mostruário e o estoque. Produtos novos com preços lá pra baixo e tudo em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. Notebook Samsung com Intel Dual Core Windows 10 só R$ 129,90 mensais. E leve pacote Office 365 completo por R$ 17,43 por mês. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Dica de economia é com a Casas Bahia. Invista em ideias criativas e baratas que podem trazer lucro para você. Saiba mais em consumosocial.com.br. É bom eu falar a vocês das grandes ofertas da Ufana. Confira! Confira! Lindas colchas de casal em patchwork com porta travesseiros a R$69,90. Jogos de lençol de casal a R$29,90. Camisas gola polo masculinas a R$19,90. Calça social masculina a R$29,90. Kit com três cuecas a R$9,90. Sutiã com bojo a R$9,90. E mais. O mundo dos tecidos é na Ufana. Sempre com muitas novidades. Tecido tricoline com 1,40m de altura a R$3,90 o metro. Tecido veludo cotelê baixou de preço. Apenas R$8,90 o metro. Ufana, lugar para a família comprar barato. Coligação Somos Todos Chapecó. Olá, amigo eleitor. Sou Antônio Batista, candidato a vereador. Venho humildemente pedir o seu voto e seu apoio. Não faço promessa eleitoral, garanto apenas trabalho e dedicação. Você, eleitor, precisa votar pela renovação na Câmara de Vereadores. Por isso, peço seu voto. Batista, 40-040. Conte comigo que eu conto contigo. Prefeito, é o Buligão. Eu voto no Buligão. É 40. Gente, agora é Buligão. Buligão, prefeito. A SP Farma, farmácia de manipulação, dispõe de laboratórios com controle de qualidade para manipular todos os medicamentos, florais, homeopatia, cremes e produtos naturais. Consulte seu médico e avie sua receita na SP Farma, localizada na Rua Marechal Floriano Peixoto, 280L, Centro, ao lado da Secretaria de Saúde. Na SP Farma, você encontra segurança, seriedade e qualidade nos produtos manipulados. Conte também com a teleentrega. É só ligar 3322-1023. Faça parte de uma instituição financeira que cresce cada vez mais com você. Com 125 mil associados, 71 agências, mais de 1 bilhão em aplicações financeiras, mais de 860 milhões em operações de crédito,

e, claro, ter a dignidade, eu imagino que seja isso, a dignidade do emprego, de trazer o sustento para casa. Como é que essas coisas se encontram e como é que esse sentimento podia dizer, olha, confiança gera emprego? Bom, temos que apostar, temos que acreditar. Nós, como empresários, se nós apostamos e acreditamos, nós vamos investir. Investindo, eu preciso dar emprego, para que isso comece a fluir. Eu quero vender, eu preciso atender, né? Então, isso começa a girar uma cadeia de trabalho, de consumo, né, que vai retomar a nossa economia. Então, se nós temos uma confiança, nós vamos apostar, nós vamos investir. E investindo, nós vamos acreditar que o consumo também vai ser na mesma reta. Eu gostaria de acrescentar, Raquel, a confiança ela não só gera investimentos e, consequentemente, empregos, como talvez ela seja o alicerce de toda uma relação, né? E na relação comercial, industrial, não é diferente. Só para fazer um rápido comentário, a gente teve a oportunidade outro dia de escutar uma palestra com dois executivos de bancos. Um era do Sicredi e um era do Votorantim, se não me engano. Os dois falaram a mesma coisa, que há muito dinheiro a ser investido, há muita condição de voltar investimentos estrangeiros no Brasil, porque o Brasil sim tem a condição de atrair esses investimentos, mas que justamente não havia confiança no país pela instabilidade política e instabilidade econômica. Então, mesmo sendo atrativo o país com o desenvolvimento, com a pujança, com o número de habitantes, que tem, o pessoal não investia, né? Não produzia esses investimentos. Agora, acreditando-se e aumentando essa confiança, a gente imagina que sim, que o dinheiro volte a circular do mercado, que ele saia das aplicações e dos investimentos financeiros, efetivamente para gerar e produzir emprego e renda. Olha, pois não, Benini? Inclusive com investimentos externos, né? Que isso vai trazer muita circulação também. Não, a questão é justamente, a questão toda é a seguinte, é entender se essa perspectiva, ela depende só do setor financeiro, ou de quem tem dinheiro guardado, ou de quem pensou, eu vou comprar o carro, mas não compro, ou ela passa também pelo entendimento que o Congresso tem que fazer a sua parte, virou um mantra. Mas que parte? De que forma, porque não é, eu já ouvi muito isso, não é o presidente da República que vai chegar com uma varinha de condão e vai transformar a economia. Tem que passar pelo Congresso. E a gente xinga o Congresso como hobby, senadores e deputados, mas não tem a medida de que como eles em conjunto podem interferir na economia. Se vocês fazem esse exercício? Sim, porque o Congresso, na verdade, é o que, no frigir, finalmente, é o que determina, aprova ou reprova determinadas reformas que são fundamentais. Então, o que a gente entende? Que o governo anterior tinha perdido a base aliada. O governo anterior perdeu a base aliada e, consequentemente, não conseguia mais produzir qualquer reforma ou conduzir qualquer processo de avanço no Brasil. O atual governo, apesar de agora ter uma base muito mais forte, por um lado, e por outro lado também sempre é frágil o Congresso Nacional, porque as amarras e as negociatas são sempre muito delicadas, a gente imagina que há uma postura da equipe econômica e do próprio presidente agora empossado, de levar com mãos mais firmes algumas pautas que estavam trancadas com relação à economia. Então, assim, eu entendo que política, negócios e economia é um enlaçamento que precisa ser muito bem trabalhado para se evoluir. As condições mínimas estão postas, que nós não tínhamos mais as condições mínimas. Agora é uma questão de efetivamente os nossos representantes no Congresso ter a dignidade, a capacidade de um estadista e efetivamente perceber que o Brasil tem que evoluir e não se preocupar efetivamente só com o reduto eleitoral e com seus votos e dizer não, não vamos mexer naquilo que possa me prejudicar eleitoralmente. Essa é a dignidade que nós esperamos dos nossos parlamentares, em qualquer reforma que venha apresentar. Senão nós não vamos evoluir. Todo mundo quer, mas ninguém aceita mexer com o seu. Aí, infelizmente, o Brasil vai ficar estagnado novamente. Mas eu quero crer que não, que pela postura da equipe econômica, pela postura do atual presidente, ele consiga trabalhar, porque as contas não estão sendo mais pagas pelo próprio governo. Entendeu? O dinheiro mingou no governo. A arrecadação está baixíssima comparada com mês a mês. Apesar de ser um absurdo, mas está caindo. Isso é curioso também. O brasileiro paga imposto demais. A maior taxa de impostos do mundo é do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente ouve, a arrecadação despecou, não entra dinheiro. Olha, tem que ser economista para poder viver no Brasil. É, o problema é que nós gastamos mais do que arrecadamos. Esse é o grande problema. É a conta que não fecha. 170 bilhões é a previsão deste ano. A gente não consegue nem quantificar isso. E aí, voltando para o nosso dia a dia, como é que vocês trabalham? Eu sei que a CDL ela tem uma abrangência, ela é uma balizadora. Como é que vocês trabalham isso todo dia com o associado? O que vocês dizem? Vocês motivam aquela história, olha, na hora da crise que se tem as grandes ideias. E aí tem algum dono de loja pensando, sim, como é que eu trago para dentro da minha loja o cliente que não tem dinheiro para gastar? Eu sou bem realista nesse ponto. Vocês têm alguma campanha, algum trabalho voltado especificamente para esse momento ou realmente a esperar a poeira baixar? Raquel, a CDL, a abrangência dela é especificamente município de Chapecó e alguns municípios onde não tem CDL ao redor. Como orientadora, né? Que nós acabamos auxiliando de alguma forma. De forma geral, o nosso papel, a nossa função é principalmente orientar o nosso associado a ter uma política de venda que garanta a conclusão da venda no seu recebimento. A CDL tem como no seu principal serviço a informação do SPC e Serasa, aonde ela tem mostrado através de treinamentos e orientações de como que ele deve proceder no momento da venda. Ela oferece muitos cursos nos mais variados níveis dentro das empresas para que o pessoal possa estar se capacitando, seja em relação a atendimento, seja em relação a aspectos de gestão, mas que possam sempre estar melhorando na sua empresa. Além disso, nós temos outros serviços que sempre focam a redução de gasto para as empresas que fazem parte dessa entidade. E isso tem gerado resultados positivos, Raquel. Nós temos indicadores internos onde nós avaliamos basicamente sobre o aspecto do volume de consultas que acontece no nosso município. Nós temos hoje aproximadamente 40% da população economicamente ativa, ou seja, de 18 até 65 anos, que existem restrições de crédito. Então, nós alertamos o nosso associado sobre isso e diante desse contexto que se apresenta, ele precisa ter muita cautela na sua venda. Então, veja que há um período de redução de consumo, mas mesmo assim, agora nessa retomada, precisa ter muita responsabilidade e muito controle. E aí a CDL vem auxiliar muito com informação e com segurança para o seu associado. Quer dizer, para que cliente eu vou dar crédito? Tem um número que foi, a atualização é de agora, de hoje, uma pesquisa do SPC Brasil mostra que aumentou o número de pessoas que entraram para a lista de inadimplentes pela primeira vez. Então eram pessoas que tinham a vida certinha, conseguiam pagar suas contas. No ano passado, os estreantes, os chamados novatos que entraram para o SPC eram menos da metade, 48,2%. Hoje, dos devedores, de quem está com o nome no Serviço de Proteção ao Crédito, 71,4% são novatos, nunca tinham ficado devendo. E aí eu tenho aquele caso, eu tenho uma loja, eu vendo confecção, eu conheço a Dona Maria, ela compra aqui na ficha comigo, a gente já discutiu isso aqui com o Benini, né? Aquela Chapecó ainda tem aquela coisa também de cidade pequena, de anotá-la no caderno. Como é que eu vou tratar esse cliente que nunca tinha ficado devendo? Infelizmente é uma estreia triste. Aqui a gente fala desde a grande venda, né, do cartão de crédito até aquela loja no bairro que eu conheço, a Dona Maria, faz 20 anos. Essa que o Jean estava falando, essa condição que você dá para o nosso associado, é a consultoria direta para o associado, lá no associado, orientando, porque muitas vezes a empresa quebra por causa do amigo, do vizinho, então nós temos que ser profissionais nesse momento, porque se nós vamos ser muito bondosos, nós vamos perder muitas vendas. Então, nesse momento, a gente tem que ser profissional. E isso que nós estamos orientando o nosso associado, indo lá na empresa, prestando a consultoria para o empresário. Para o empresário saber como fazer, porque, olha, também outra pesquisa que diz que 46% dos inadimplentes no momento estão sem condições mesmo de pagar a conta. Existe essa conversa, porque havia eventos, eu não sei se já fizeram algum, eu não sei há quanto tempo não se faz, mas eventos promovidos é o dia de você negociar a sua dívida, o dia de você reduzir custos com juros, o dia de a gente fazer uma aproximação, eu digo a gente seria CDL ou algum setor, o setor lojista de um lado e o cliente devedor do outro. Vocês acreditam nesse tipo de iniciativa? Diz, olha, eu diminuo o juro, mas você paga o que você deve? Foi feito a negociação com comércio, bancos, este ano que passou, negociação de sua dívida. E isso traz mais perto do consumidor a negociação e para ele tirar o nome dele também do SPC. Isso, claro que é importante na medida também para o comércio, que vai receber 5, 6, 10 vezes, mas vai receber. Então, essa negociação é importante. Nós já fizemos ações nesse sentido, Raquel, mas nós precisamos evoluir nesse aspecto. Em que sentido? Assim, é de não fazer mais porque não é bom ou de fazer mais porque pelo menos você diminui o prejuízo? Nós precisamos evoluir no sentido de criar uma sistemática que realmente as pessoas procurem o acerto de contas. Da maneira que nós fizemos e talvez erramos no local. Enfim, nós precisamos aprender com algumas experiências que já estão dando certo no país. A gente sabe que São Paulo realiza uma ação muito forte nesse sentido. Por outro lado, eles têm uma estrutura muito grande já criada. Então, nós temos que pegar um pouco do que está dando certo lá para aplicar aqui. Mas precisamos sim evoluir nesse sentido. Isso é um compromisso que nós precisamos assumir aqui diante dos nossos associados. Porque muitas vezes, até dependendo do tipo de aceno que você propõe, a pessoa consegue se organizar, talvez. E eu não sei se, junto com a crise, existe a desorganização e a falta de planejamento, se dá para dizer, olha, o culpado é. Ah, eu devo porque o culpado é crise, ou eu devo porque eu não me organizei. Eu quero chegar no seguinte ponto, a gente descobriu o crédito, o cartão de crédito, essa loucura toda há mais de uma década, e houve um surto coletivo. Você recebia cartão de crédito pelo correio, gasta na minha loja, gasta. Tinha pessoas que tinham 10 cartões dentro da carteira, aí usava um, depois usava outro e depois não sabia mais quando chegava a fatura, quase morria do coração. O brasileiro aprendeu nessa década a usar o crédito ou ele é vítima do crédito? Eu diria que talvez ele seja mais vítima do que talvez ele tenha aprendido. Ainda, porque ele se encanta com o crédito. Quem não se encanta? E a prova disso, Raquel, é que nós temos 60 milhões de pessoas físicas inadimplentes no país. Numa população de 210 milhões, você ter 60 milhões de inadimplentes, pessoa física, eu diria que 50% da população economicamente ativa está inadimplente. Isso acho que prova que ele se encanta mais do que tem a competência de gerenciar o crédito. Essas ações que nós estamos comentando de recuperação de crédito, elas passam por três variáveis. A primeira variável é nós criar condições do acerto de negociações. Então, é estimular o consumidor a buscar esse acordo da inadimplência, digamos assim. A outra variável é a pessoa que está com esse problema financeiro, quando for negociar, já ir com um planejamento novo. Não adianta renegociar sem planejar, que vai voltar, provavelmente, a ter essas consequências de não cumprir aquilo que está se proposto. E o comércio, obviamente, e de uma maneira geral, o comércio, instituições bancárias, também oportunizar negociações mais flexíveis que dão a condição de que as coisas efetivamente melhoram. O que eu quero dizer também, assim, o que o Jean quis dizer, que é a dificuldade de aproximar as pessoas disso, é que a gente, você imagina nós fazer um grande mutirão para isso, onde é que nós ia colocar isso? Vamos lá para um ginásio de esportes, né? Vamos chamar todo mundo lá, qual é as lojas que vão, quem não vai, ele está devendo para que loja, e aquela loja não foi, então, né? É complicado. E a exposição dessas pessoas, bah, quem está no ginásio de esportes está devendo. Então, ela tem um pouco de delicadeza nessa situação toda de amarrar essas pontas. Mas a CDL é um agente promotor disso, sim. E até, acredito que até o final do ano, a gente talvez promova mais uma dessas ações. Porque a última que teve, até uma instituição bancária nos procurou e disse, nós gostaríamos de organizar isso aí, porque nós estamos com muita inadimplência no banco mesmo, né? E aí tem inadimplência com... De toda a ordem. Que também que são órgãos públicos, que também poderia se associar a isso e fazer uma grande ação. Eu fiquei pensando nisso, porque justamente dever tira o sono. Você ficar devendo, aquilo lhe incomoda, aquilo lhe estressa. É muito complicado isso, né? E aí, eu fiquei pensando, será que hoje, por exemplo, eu sei que eu estou devendo... acumulei aí 3 prestações de R$100 numa loja. Eu nem vou lá. Por quê? Porque, com certeza, além das 3 prestações, eles vão tacar um juro, eu vou descobrir que ao invés de 300, eu devo 600. Então, eu vou me angustiar ao extremo e não vou resolver a situação. Se a pessoa procura, sabendo que, a princípio, a dívida é de R$300, o lojista, será que está preparado? Será que ele quer negociar? Ou a mocinha vai atender e vai dizer, olha, vou puxar aqui o seu cadastro, e aqui no seu cadastro está me dizendo que com os juros passou para 600, pague. Eu quero chegar no seguinte ponto. Pode-se tomar coragem de procurar a loja e tentar negociar? Ou esqueça, isso não é um instrumento que lhe cabe, você deve, você tem que pagar. Existe uma margem para conversa ou não? Cara, que essas ações são justamente para isso, né? A flexibilidade, né, dos dois lados. Eu poder pagar, né, e outro lado poder receber. Mas existe sim, o lojista... está preparado, não todos, né? Não todos, mas precisamos criar essa cultura, né? Tanto do consumidor quanto do lojista, para ter essa negociação, né? E para sanar essas dívidas que nós temos hoje no comércio. Olha, é uma relação complicada, né? E quem não deve, é aquela história. Muitas vezes quem não deve não tem. Uma forma de dizer, olha, se você não for agora, não tiver coragem de financiar um carro, você nunca vai ter um carro. Por outro lado, para tomar esse passo, você tem que pensar, não, e eu posso pagar a prestação e manter o status de vida que eu tenho hoje, ou para pagar a prestação do carro, eu vou renunciar a tantas cervejas, tantas carteiras de cigarro e tantas idas ao cinema. É essa questão, será que estamos sabendo fazer essa conta? Isso é educação, né? É educação de como lidar com o seu orçamento familiar. Essa é uma dificuldade e vários números que você trouxe, principalmente de pessoas que estão entrando, apresentando restrição de crédito, são pessoas que ao longo do tempo assumiram dívidas de médio e longo prazo e hoje talvez estão perdendo seus empregos. Então, você precisa saber dosar todo o planejamento, você precisa imaginar o melhor cenário, mas o pior também. Então, na medida que você vai assumir um compromisso de médio e longo prazo, se você vai comprar um imóvel, vai comprar um veículo, você precisa pelo menos ter uma visão aí de médio prazo para verificar, bom, se acontecer tal coisa, o que eu faço? E se você quer algo a mais, você precisa cortar... algum outro gasto que, por mais que seja importante, você precisa fazer escolhas, Raquel. Então, a educação econômica, familiar, ela precisa de responsabilidade. As pessoas precisam, mais uma vez, verificar sempre quanto ganha, quanto eu vou gastar e que reserva eu vou fazer, se possível, fazer por todos os meses, para que a gente possa, em determinados momentos de dificuldade aí, poder superar. Mas é uma coisa que nós ainda precisamos aprender bastante. Eu acho que nós deveríamos ter nas salas de aula educação financeira. É, desde pequeno, né, nós devíamos aprender, né, a se educar quanto a nossas finanças, o que podemos gastar e que, o que nós temos para gastar. Acho que isso seria muito importante para o nosso país. É curioso porque a gente entrou numa ciranda em que o estímulo ao crédito, né, foi muito grande. E depois a gente colheu esse dividendo ruim, complicado, que complica muito a vida das famílias, que é: eu contraio um microcrédito para pagar outro microcrédito, eu fiz uma operação, não estou falando aqui de milhões, mas eu fiz uma operação de R$500, de 800, de R$1.000, eu faço uma segunda para pagar a primeira, porque o crédito ele veio de uma forma muito fácil, sem a competente formação da pessoa para isso, né? E isso que aqui no Sul, característica nossa, eu digo de alemão, italiano, pão duro, a gente demorou mais para assimilar isso, né? Depois acabamos entrando na roda, mas enquanto o pessoal de São Paulo, Rio arrancava os cabelos, a gente tinha aquela cultura do seu, eu guardo meus R$10, vou lá, pago R$10 em dinheiro. Eu quero exercitar um pouquinho isso e também o evento que vocês fazem depois do intervalo comercial. O tempo passa muito rápido, a gente volta já já. ZYJ746, Rádio Super Condá, AM610. Chapecó, Santa Catarina, liderança absoluta. Hora certa, avante. 9:49. Renove sua casa com as super ofertas da semana de cama, mesa e banho Avan. Lençol casal avulso, apenas R$19,99. Porta travesseiro, apenas R$9,99. É muito barato. Na promoção Setembro da Sorte, você compra acima de R$100 e recebe um cupom raspável para concorrer a prêmios na hora. Ofertas válidas até domingo ou enquanto durarem os estoques. Avan, não tem crise para quem vende barato. Olá, sou Norino Bosco, agricultor, moro na linha Almeida, por uma agricultura sem agrotóxico. Horas de máquina para o nosso agricultor, por isso eu peço seu voto. Meu número é 3630, o Norino Bosco, vereador, agricultura pode mais, é 3630, o Norino Bosco, vereador, agricultura pode mais. Já imaginou ter um Peugeot para chamar de seu? Na J Gambato Peugeot é fácil. Confira nossas ofertas. Peugeot 2008 e 308 em 30 vezes sem juros. E mais, condições especiais para o novo Peugeot 208. O motor mais econômico do Brasil. Acesse jgambato.com.br/Peugeot e agende seu Emotion Drive. J Gambato, sua concessionária Peugeot para Chapecó e região. No trânsito somos todos pedestres. Arrebenta preços no Calçados Novo Hamburgo. Tudo na linha de botas com preços lá embaixo. Botas a partir de R$49,90 e R$99,90. Corra, que ainda tem para pegar o Liquida Inverno. Aproveite o critério fácil e compre sua bota com um super desconto. Calçados Novo Hamburgo. Ninguém vende mais barato. A gente pode financiar o seu sonho. Você é autônomo, microempreendedor individual, microempresário, agricultor. O grande momento do seu negócio está aqui. A Crédito Oeste ajuda você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Solicite a visita de um agente de crédito. Crédito Oeste, o desenvolvimento a seu favor. Fone 3322-3051. Promoção, é preço bom. Setembro, lançamento da coleção Primavera-Verão na Loja Magrão. Agora em Chapecó, na Avenida Getúlio Vargas. Confira, tem bermuda jeans masculina por R$29,90, macacão de malha por R$39,90. Aproveite, é tudo em 6 vezes no crediário, cartão ou cheque pelo preço de à vista da etiqueta. Lojas Magrão, atendimento neste sábado à tarde. Lojas Magrão.

Eles nunca existiram. Você gasta, depois você dá um jeito de pagar. E aí a gente ficou nessa discussão como amadurecer isso. E num segundo momento, apesar dos pesares, CDL faz evento, faz o mérito lojista. Então são dois pontos para a gente discutir aqui nesse bloco final do programa. Vale a pena investir na educação do consumidor ou vale a pena mesmo liberar crédito e depois o consumidor se virar para pagar? Não, a prova que vale a pena, acho que é os números da inadimplência. Então, nós está provado que ainda a gente tem que se educar para isso. É, na verdade, há muito possibilidades de se aprender a fazer essa programação doméstica e particular de receitas e despesas. O grande problema é o seguinte, né, Raquel? Nada disso resiste ao desemprego. Então, não há como você fazer um planejamento se daqui a pouco você não tem mais a tua base de sustentação financeira, que é o emprego. Nossa. E por isso eu acredito que nós hoje vivemos muito fortemente essa crise da inadimplência. Porque são 12 milhões de brasileiros desempregados e mais uma quantidade bem significativa de subempregos. Então, não, infelizmente, porque a conta ela não é difícil na teoria, é gastar menos que se recebe. Essa seria a equação básica, mas a gente sabe que tem o emocional, também tem o supérfluo necessário, o filho, as datas, as instigações, as provocações, e o comércio não viveria também se fosse só na retidão do débito menos crédito ou do mais menos igual a tanto. Entra o fator permitir-se? Então também tem isso. Não adianta nós imaginarmos o ideal, né, do crédito, do consumo, do receitas e despesas. Agora é importante também que agora, nesse momento que a gente está sentindo na própria carne isso, talvez nós vamos evoluir. Né? A gente se move por alguns motivos, né? Ou pelo amor, ou pela dor, como se diz. Talvez agora nós vamos aprender na marra algumas coisas. Quando você começa, efetivamente, ter que abrir mão de coisas que você poderia desfrutar até pouco tempo atrás. Isso te leva. Por isso que o pessoal fala muito que na crise é que a gente aprende ou cria novas... Eu acho que na crise a gente não é que cria, a gente se condiciona a novas realidades. Né? Então ela é uma necessidade que aparece e que você invariavelmente tem que mudar teus hábitos, ou da tua empresa, ou da tua família, ou os teus particulares. Então, quando você está no fundo do poço, você só tem uma maneira de subir, né? É você, talvez, usar daquela dificuldade para olhar para cima e ver algumas oportunidades. Então, essa questão da criatividade, eu acho que ela é mais por questões de dor mesmo, por insights de criatividade. Eu também avalio muito isso, né? Não é uma grande sacada. Na verdade, é talvez o comportamento mais convencional. E para dar um certo alívio para quem nos ouve nesse momento e está angustiado, eu ainda acredito que a melhor forma seja procurar o credor e tentar negociar, porque não existe um impedimento. O máximo que você vai conseguir é um não. Mas, quer dizer, da forma como também as lojas querem receber, eu acho que não tira pedaço você chegar, se apresentar e dizer, olha, eu devo, eu não durmo mais. Tem uma forma de eu melhorar isso? E até fica também, tem tanta consultoria pela internet mesmo que você pode procurar, mas às vezes alguém que diz, olha, elege a prioridade, corta onde pode cortar. Às vezes a pessoa precisa desse tipo de informação. Eu só complementando, eu diria assim que todo credor está disposto a negociar. Não precisa ter esse medo? Não precisa ter esse medo, em hipótese alguma. Eu diria também que muitos deles até abririam mão do próprio capital, no que diz respeito, não é só multas e juros, do próprio até valor. Diminuir o valor, até diminuir mesmo. O valor mesmo. Porque ele tem que voltar a ter uma carteira saudável, ele tem que voltar a reconquistar aquele consumidor que se afastou por razões daqui a pouco de por você ficar intimidado. Porque intimida, é uma situação intimida. Que intimida. Então, a orientação a nível nacional das CNDLs e local é de que sim, as portas estão abertas para quem quer negociar. Basta ter essa proximidade, que talvez é um papel que a gente tenha que melhorar como CDL. Incentivar mais essa busca, esse contato, para que a gente melhore essa condição de negociação. Mas nós não temos exemplos de que alguém se negou a negociar. Realmente pois não é, há. Eu penso nisso, porque veja, tem um devedor crônico que ele já não se abala. Eu falo daquele que não queria estar com o nome no SPC, no Serasa. Falo desses estreantes, né, que, poxa, se comprometeram a mais, que estão com dificuldade com luz, com água, e aí como ele está comprometido, justamente por ter esse comprometimento, ele tem um receio de ser maltratado, de ser humilhado. Então, esse é o cara que leva a sério, que de repente, com uma chance, ele consegue botar a vida em dia e ter esse aprendizado que o Sport descreveu aqui, né? Que em momentos como esse se aprende. Como é que vocês comemoram? Porque aí a gente falou aqui de todas as mazelas, de todos os problemas, de todos os entraves, mas a CDL aqui de Chapecó, ela tem como uma das pautas de vinda aqui o chamado mérito lojista. Do que se trata? É uma homenagem também, claro, né? Mas o que vocês se reúnem para quê? Bom, essa já é a terceira edição, né, que nós já fizemos. É um reconhecimento, né, de entidades, parceiros do comércio, né, que fizeram, né, e que estão fazendo ainda por Chapecó e para o nosso comércio. Então, nós temos em homenagem o troféu Mérito Lojista, que vai acontecer agora, dia 10 de setembro, onde teremos a homenagem, o troféu Mérito Lojista, a personalidades do comércio, entidade indutora do comércio, parceiro institucional, né, do comércio, e parceiro comercial. Então, aqui eu vou até colocar quem vai ser homenageado. O personalidade do comércio, o Genuíno de Marco, né, por quê? Porque um dos lojistas já há mais tempo contribuindo para o comércio e para a cidade de Chapecó. A entidade indutora do comércio, a companhia aérea Avianca. Por que Avianca? Porque a Avianca, ela trouxe progresso para Chapecó, para o comércio de Chapecó, né? Ela trouxe turistas, ela trouxe gente, pessoas de fora, para que conhecesse culturalmente, economicamente o comércio de Chapecó. E parceiro institucional, a UNOESC, onde se tem uma parceria educacional, institucional, com a CDL. E parceiro comercial, a Aurora. Né? A Aurora hoje, ela é uma parceira muito grande, nós comentamos antes, né, para também na conservação do nosso emprego, né, que temos hoje em Chapecó. Então, o mérito lojista é um troféu, né, que se entrega aos homenageados, troféu Chico Brás, este que é um troféu criado especialmente para a sonoridade, né, confeccionado em granito, bronze, alumínio e resina cristal. O troféu traz uma figura alada representando o Mercúrio, o deus do comércio. Então, isso é uma homenagem, né, que se faz e aos reconhecido pessoas que estão colaborando ao crescimento da nossa cidade. Eu só gostaria de acrescentar, Raquel, que como é escolhido qual o critério de escolha? Quais são os critérios? Então, a gente tem uma comissão interna na CDL que avalia, dentro dessas essas quatro modalidades, né, que é o personalidade do comércio, a entidade indutora, o parceiro institucional e o parceiro comercial, onde a gente busca algumas características, o quanto realmente significou naquele ano para o comércio essas relações entre as instituições ou pessoas com o varejo. E nós não temos a preocupação de porque ano que vem vai ter o outro mérito lojista. Então, a gente também não sabe que não vai esgotar, né, esses troféus e as pessoas, as personalidades, as instituições, ou seja, o que for. Então, é mais relacionado àquele ano que a gente conviveu. É a leitura do momento. Do momento, exatamente isso. Ano que vem, a comissão se reúne de novo, fica avaliando durante o ano as relações e o momento, né? Então, é importante destacar isso. Não há uma eleição de todos os associados, como é o caso do troféu empresário do ano, que é realizado pela SIC. Esse tem um outro propósito, de abranger mais um pouco o contexto comercial, valorizar as instituições, pensando sempre no resultado comercial, obviamente, né? É, como foi falado, a oportunidade da Avianca hoje é um meio de transporte muito utilizado em Chapecó, uma empresa que acreditou em Chapecó, uma empresa que está participando e tem uma relação muito forte, que nos garante também uma continuidade de ser uma região potencial em função do aeroporto e tal. Então, no que vem, a gente vai buscar outro ano passado, para ter uma ideia, foi a Chapecoense, né, indutor do comércio, que também atrai, vem gente comprar, vem gente olhar jogos, vem gente para... Então é mais ou menos um exemplo aqui que eu estou dando como do a gente que movimenta. Enxerga. É, que movimenta. São os parâmetros de movimentação, de agitação. É interessante isso, né? Porque a gente fala tanto em perspectivas negativas, que se as pessoas também não olharem, como falamos, né, no caráter de subjetividade, sim, todos são números, mas a forma como você decide encarar também é um fator, né? De talvez de depressão ou de crescimento, para não falarmos sempre só em números depressivos, no sentido de menora, de piora, né? De retração. Mas a gente falou de muita coisa e agora então é a vez do ouvinte. O Rock diz o seguinte: o pessoal do CDL, eu quero fazer uma pergunta. Quem votou na Dilma, votou no Temer. Segundo essa lógica, quem gritou fora Dilma teria que gritar fora Temer. Ou então estaria comprovando de que tudo não passou de uma manobra ou de um golpe. Ele diz que a SIC CDL colocaram até placas fora Dilma. E agora, o que é que vocês têm a dizer? De uma forma bem... Vocês chegaram a colocar placas, como é que se envolveram, enfim. Bom, nós estamos... pensando que o impeachment ele teve uma causa, né? E claro que o comércio, né, ele está sempre pro lado que as coisas acontecem para o crescimento do nosso país. E se nós fosse ao contrário, talvez nós estaríamos nos condenando ou, né, colaborando com as coisas erradas que estão acontecendo no Brasil. Então, isso nós temos que estar consciente que nós devemos melhorar. É, se tiver alguém lá, novamente, fazendo o que foi feito, que a presidente Dilma fez, nós estamos novamente, né, pedindo para que saia e entre alguém que faça o nosso país crescer. Contribuindo, Raquel, o posicionamento institucional das entidades em relação ao impeachment era muito mais em relação à necessidade de mudança. Nós precisamos lembrar que toda a receita gerada pelo Estado, ela é fruto de impostos gerados pelas empresas. Então, as empresas necessitavam de uma retomada, de uma mudança, para que o emprego volte a aparecer novamente, que isso gere um ambiente de prosperidade novamente. Então, é muito simples o posicionamento institucional em relação a isso. Da maneira que estava, não tinha como continuar, e nesse sentido as entidades se posicionaram. E espera-se que venha uma mudança positiva, mas não se trata de uma situação pessoal. Certamente o governo que está posto agora, ele vai ser cobrado pelas entidades da mesma forma como o anterior. É, agora fica muito em dúvida essa questão da continuidade, né? Do entendimento de que vão continuar a cobrar, o brasileiro vai continuar naquele nível de exigência que estava, ou o brasileiro vai... sei lá, eu já ouvi aqui tanta terminologia diferente, mas o brasileiro era a favor do golpe e agora que teve o golpe ele já não vai mais para a rua. É um momento muito traumático, então é um momento onde a gente ouve muitas leituras. O José aqui nos diz o seguinte: eu não sou defensor da Dilma, mas ouvindo a conversa hoje dos convidados, percebo, diz ele, aliás, não é de hoje, que as pessoas são conscientes que o governo tem que ter apoio, senão não consegue aprovar os projetos. Aí, vai parar o país se o Temer... Acho que a dúvida do José é isso. E se fizerem com o Temer o que fizeram com a Dilma? Só colocamos na pauta de votação as chamadas pautas bombas e paralisamos o país, né? Então, ele diz, ó, pedalada não pode, né? É, fica fácil derrubar um governo quando a maioria está do lado oposto, né? O Congresso, ele simplesmente boicotou, digamos, a Dilma. É o entendimento do José. Será que vai continuar boicotando agora? É, eu acho que... Obviamente que esse processo todo ele decorreu de ações também políticas, desse falta de apoio do Congresso, as particularidades que a gente já sabe. Nós esperamos que essa mudança, que não fomos nós que causamos, não fomos nós que provocamos e não fomos nós que aprovamos, né? Parece que há uma transferência de responsabilidade para quem, de certa forma, então, tem apoiado o impeachment. Eu acho que não, a gente não tinha essa condição nenhuma de resolver aquilo que o Congresso, é a responsabilidade do Congresso e do Senado. É, o que a gente não apoia era a conjuntura que estava encaminhando o país em todos os sentidos. Pô, nós estamos falando de um país que tem uma população maravilhosa, uma extensão enorme, uma condição de crescimento, e por muitas razões chegamos nesse momento. Eu acho que é um amadurecimento da população no seguinte sentido: ninguém mais vai apoiar atos e ações que não correspondam às ansiedades do povo. Agora está se dando ao Temer a oportunidade, que talvez ele tem e possa mostrar isso, de encaminhar reformas estruturais, sim, que os empresários desejam. Não adianta nós achar que é para mudar só a personalidade e não mudar o viés da economia brasileira. E há um apoio, como tem pessoas que apoiam em determinadas situações, o empresário, de uma maneira geral, tem a convicção que nós passamos, necessitamos de passar por reformas estruturais brasileiras. E não é pecado pensar assim, e tampouco é um crime pensar assim. Então eu não vejo que porque as entidades se manifestam, elas daqui a pouco estão contra a população ou estão em descompasso com a população. Muito pelo contrário, esse país só tem uma maneira, é nós se dando as mãos e cada um gerando o seu melhor. E o Congresso, eu espero que tenha, como eu falei antes, a maturidade de ajudar a enxergar isso. Eu não acredito que vai ter ruptura em direitos garantidos já por Constituição a longo prazo. Agora, isso não impede de flexibilizar determinadas coisas. Nós vamos ficar rígidos pro resto da vida? O mundo está mudando. O Brasil, nós estamos com a CLT de 80 anos atrás. Então, eu acho que sim, é possível melhorar, mas todo mundo vai estar atento. Se tiver que ir para a rua de novo, a população vai ir, não vejo problema nisso. Talvez vai juntar as forças daí, né? Talvez até se multiplique essas ações. Mas agora, eu acho que é pouco tempo para a gente querer julgar qualquer coisa. Acho que também agora tem a eleição municipal, que também... essa semana o Congresso, por exemplo, está parado, está fechado em função das eleições municipais, tinha um feriado no meio. Eu espero que tão logo passe as eleições municipais, nós precisamos crescer e parar com esse ranço que tem de achar que se um é diferente, pensa diferente do outro, tem que se rivalizar dessa maneira. Não é possível nós pensar assim. A democracia ela é feita de pensamentos diferentes, mas objetivo único, que é dar ao povo o direito de viver bem, de eleger os seus governantes e de nós crescer todo mundo junto. Essa é a minha percepção. É difícil pensar, né? Porque senão uma força anula a outra, né? Se eu fico muito triste com algumas colocações, porque eu digo, então a gente foi colocado literalmente uma parte da população contra a outra, e negativo com positivo dá o quê na física? Zero, né? Mais 2 com menos 2 dá 0. Então a gente vai ficar numa estase no equilíbrio, que é um equilíbrio negativo, onde todos ficam se anulando ao invés de todos conseguirem oportunidade para conquistar o emprego, que é fundamental para a dignidade humana, o básico. A gente tem que voltar ao básico. O Luiz Carlos aqui faz uma avaliação, ele coloca muitos fatores juntos, vou tentar simplificar um pouco aqui, Luiz. Ele diz, olha, as pessoas estão optando pela internet. Eu não sei se é em relação ao fator internet para compras, né? Eu compro, não vou para o comércio e compro em casa. Na minha opinião, assim, que CDL, ambos erraram em apoiar o impeachment da presidente. No sábado, em Chapecó, agora eu coloco aqui o trânsito é um caos. Para ajudar ainda o caos, fecham a avenida para apoiar a Fiesp e fazer protesto. Aí deu no que deu. Conheço várias cidades, Cascavel, Passo Fundo, o trânsito flui bem. Em Chapecó, no sábado pela manhã, quando você chega, vê que o trânsito para. Aí ele já coloca, então, a questão do trânsito junto aqui, que é quando é que vão, então, acabar com os cruzamentos para o trânsito fluir. Ele coloca o aspecto da fluidez do trânsito, um complicador, que o trânsito já é complicado, ainda para o trânsito para fazer protesto, e, num terceiro momento, a opção equivocada por apoiar o impedimento da presidente. 3 em 1, não sei se tem ainda alguma coisa a comentar sobre isso. Bom, olha, o trânsito nosso de Chapecó não dá para se queixar. Eu acho que se você vai uma cidade menor, Concórdia, vai uma cidade menores que a nossa, o trânsito com ruas estreitinhas, O nosso trânsito, onde que ele não flui? É em uma ou duas rótulas que temos na cidade. Mas você atravessa a cidade em 10, no máximo 12 minutos. Então, nós temos, eu acho, talvez, querendo mais do que nós temos. Eu acho assim, claro, não devemos melhorar. Claro, devemos melhorar nosso trânsito. Temos que melhorar. Mas ele não é tão ruim assim. Né? Eu, graduado na área de trânsito, eu não vejo tanto o trânsito tão ruim assim. Claro, devemos melhorar muito, mas temos um trânsito que flui, né, regular. Ok. Mais alguma colocação não, em relação a isso tudo? Alguma coisa da internet, né, da compra? Também, a gente já conversou até, e eu não sei se como é que vocês mensuram esse efeito internet em detrimento do comércio local. Eu não compro um tênis aqui porque eu entro na internet, não saio de casa, super cômodo, o tênis chega na minha porta. É, maquiagem, eu posso falar de qualquer coisa porque hoje o mundo está vendo na internet. Vocês têm um quantificador disso? Até onde a gente tem informações, a venda pela internet representa em torno de 4%. É. Então, quer dizer, ela é, ainda se nós pensarmos num total, ela é insignificante, né? Porque a internet está servindo muito para você pesquisar, analisar, ver preço, comparar preço, mas a loja física ainda faz a diferença, né? Porque você, quando vai para a loja física, você também já chega com conhecimento, porque você... Então, o atendimento tem que ser diferente, a percepção do atendimento tem que ser outra. A pessoa já leva o preço para dentro da loja, diz, eu tenho por tanto, então, e o atendente tem que saber que isso é uma realidade, né? Mas nós ainda temos uma baixa venda pela internet. Isso não é hoje um causador de não vender na loja física. Tende a crescer, sim, tende a crescer. As lojas também tendem a dar melhores retornos, porque ainda é uma venda um pouco delicada. Você tem uma insegurança de entrega, você tem uma insegurança de pagamentos, você tem uma segurança do produto que vai chegar a ser exatamente aquele. Então, a internet ela mudou o comportamento do consumidor, mas ainda não definitivamente transformou ele em algo virtual, no totalmente virtual, né? Então a gente pesquisa pela internet, a gente olha, consulta, a gente já pega as especificações do produto pela internet. O cliente fica mais informado, né? Muito mais informado. E, quer dizer, quem vende também tem que estar com esse mesmo nível de informação para dizer, não, olha, eu posso fazer pelo mesmo preço, isso, eu exatamente. Posso te oferecer um produto da mesma qualidade, aí vai também da formação de quem está ali para vender, né? Nós também orientamos o nosso comércio que também venda, né? Tem ele pela internet, porque ele vai estar competindo com os outros, fornecedores do país e do mundo. Então, nós também temos que estar orientados e orientamos o nosso comércio também, né, se atualize e venda pela internet também. É uma ferramenta, né, de venda. Olha, o Amarildo diz o seguinte, eu quero saber dos presidentes das entidades, por exemplo, a CDL, por que cidades menores, né, e com menos associados, chegam no final do ano, fazem, por exemplo, o sorteio de um automóvel para quem compra no comércio local. E Chapecó não tem esse parâmetro, não faz isso, não valoriza da mesma forma, quer saber aqui o Amarildo. Bom, nós temos pesquisa e fizemos já muitas reuniões... sobre sim ou não de sortear automóveis. Nós temos a pesquisa, né, que alguns setores dentro da cidade fizeram já esse sorteio, por exemplo, o shopping, e as pessoas não retiravam os carnês, não se interessam em tirar. Então, você coloca, né, um veículo... e se as pessoas não se interessam? Então, são coisas que a gente não fez, né, porque a gente estudou por que não fazer, até o momento. Raquel, isso não é uma situação descartada. É claro que esse tipo de ação em cidades menores, ela tem uma efetividade maior e é fundamental que as cidades menores façam isso para que o seu cliente fique na sua própria cidade. Mas é um processo de evolução e quem sabe a gente, num futuro breve, também possa fazer esse tipo de ação aqui na nossa cidade. Isso absolutamente está descartado. Ok, o Carlos aqui aqui ele faz uma referência à emissora, aos meios de comunicação. Ele diz, olha, os órgãos de imprensa não comentam sobre a operação do Ministério Público que envolve pessoas de várias cidades, incluindo Chapecó, e ele pergunta o porquê. Faz uma alusão aqui que eu não posso fazer no ar, né, Carlos? Entenda, né? Não quero acreditar que os jornalistas sejam profissionais e, nesta hora, não tenham a liberdade, não sejam amordaçados pela ditadura disfarçada de democracia que vivemos atualmente. Carlos, essas são questões e justamente o nominal. A gente cobre par e passo, talvez não aqui, porque esse é um programa de análise política e de comentários e entrevistas, mas o Ronda da cidade, ele divulgou no dia em que eclodiu a operação, se é o caso da Operação Patrola, foi feita entrevista com o Ministério Público, já no dia seguinte o jornal Primeira Hora fez toda a cobertura. O que acontece é que aqui em Chapecó especificamente, o próprio Ministério Público não está trabalhando nomes, e em associação a isso, nós estamos vivendo um período delicado, sim, de legislação eleitoral. E aí pode ter o candidato X, o candidato Y, o apoiado pelo prefeito X ou Y. Olha, isso é uma rede de meandros, fica difícil explicar, mas fica tranquilo, a gente cobre, para e passo, vai atrás, procura informação. Não há esta mordaça. O que a gente tem que ter é cuidado com a legislação, isso com certeza, mas de nossa parte, Carlos, fica tranquilo. Eu termino aqui uma avaliação. A ouvinte, ela não diz, ou ouvinte, não sei, é uma fotinho aqui da família, bem simpática, parabeniza pelo programa e diz: quem faz o trânsito ruim em Chapecó são os péssimos motoristas. Concordo, até me coloco nesse rol às vezes, né? Desculpa, Ademir Flores, né? Eles tinham que ser reciclados, voltar às autoescolas. A gente se permite, a gente é permissivo. Gente, volta e meia o cara para o trânsito para conversar com quem está do lado. Encontra os amigos no trânsito, é só em Chapecó que a gente vê isso. Aí você para em fila dupla para bater aquele papinho, né? Porque parece que sábado e domingo é festa, né? Você vai passear. Aí você nem desce do carro para conversar com o amigo e segura a fila toda. Talvez uma reciclagem fosse necessária. Mesmo, concordo com o Ademir. E assim a gente se despede, vou na ordem inversa. Quero agradecer ao Giancarlo Zuanazzi, que é diretor executivo da CDL. O que que fica nessa despedida? Consumir, não consumir, é curioso isso, né? É um órgão lojista, mas que ao mesmo tempo aconselha e diz sempre na medida das possibilidades. Raquel, o que fica é a mensagem positiva, que as coisas vão melhorar no decorrer desse segundo semestre, as pessoas tenham a certeza disso e que a confiança seja retomada, que as pessoas voltem a consumir e respeitando sempre os seus limites orçamentários, né? E que o nosso lojista esteja sempre muito atento para que faça uma venda sempre orientando até mesmo o seu cliente para que ele esteja sempre retornando à sua loja, que recupere os seus créditos, e a CDL está sempre à disposição para auxiliar dentro dos serviços que oferece. Aproveitando, agradeço a oportunidade mais uma vez. Eu que agradeço a vinda de vocês. Da mesma forma, Clóvis Spor, que é vice-presidente da CDL aqui de Chapecó. O que fica, né? A gente vê que a população, de uma forma geral, nós todos estamos muito reativos a tudo. A gente está muito ainda nesse viés certo, errado, contra, favor. Acho que o tempo se encarrega em algum momento disso, mas também temos que dormir com o olho aberto. Temos que continuar vigilantes. É difícil, né, esse duplo, triplo papel. A gente está aprendendo a fazer esses papéis cada vez de forma mais intensa, né? De se moldar de acordo com as situações adversas que a gente vem enfrentando em todos os níveis. Mas eu vejo assim que... acho que o pior passou. Sinceramente, eu acho que o pior passou. A retomada vai ser lenta. Não adianta nós se enganar com isso. O país vai ter que se reestruturar em todos os seus níveis. Eu espero sinceramente que essas novas administrações municipais também, através do executivo e do legislativo, também amadureçam em relação a uma série de coisas que eu acho que o município pode crescer, pode progredir, pode auxiliar o comércio, ajudar a população. Então eu espero que em 2017 a gente possa ter novos ares, ver as coisas com um olhar mais otimista e se unir nesse Brasil aí, nesse Chapecó, e fazer as oposições e situações dentro de um respeito mútuo, criar uma boa áurea, porque ninguém ganha quando o outro perde. Eu acho que nós temos que fazer a diferença somando esforços. Muito obrigado pela oportunidade e um bom dia a todos. Obrigada, e da mesma forma a gente se despede então do José Carlos Benini, que é presidente da CDL. Bom dia Raquel, obrigado pela oportunidade, e nós estamos sempre, colocamos à disposição para orientar, para divulgar nossas ações da nossa CDL. Olha, a gente fica por aqui, esse dia é meio diferente, né? A gente até se engana, hoje não é segunda-feira, hoje é dia pós-feriado, se despede, e amanhã então a gente tem o primeiro debate entre os candidatos a vice. Sim, nós estamos focando muito na figura do vice, a gente entende hoje, o Brasil nos mostra, tudo nos mostra, né? Nossa história recente nos mostra a importância dessa figura, a gente tem que conhecer, porque uma certeza nós temos, dentre os três que vêm amanhã, um deles vai gerir, vai governar também o município de Chapecó. Portanto, muita atenção para o debate de amanhã. Por hoje a gente se despede e fica por aqui. Um bom dia. Super Onda AM 610. Conectada com o mundo. Acesse www.superonda.com.br.